família real tem uma preocupação com você, irmão. O Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, ele pode mudar a sua vida. A obra é santa, irmão, e ninguém detém. Não vejo nada, mas acredito. O Espírito Santo de Deus habita em mim, pois eu te digo como é fácil ser feliz como a gente quer. Em teu nome se alegrar, fortalecer a fé. Cantarei perpetuamente com a minha boca. Manifestarei tua fidelidade a vida toda. Vou ser reto e o Senhor se orgulhará de mim. Orarei e me prostrarei diante de ti, celebrando o Senhor com muita alegria. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Não se esqueça que o diabo está a seu derredor, pois um vacilo seu seca esse sentimento de dó. Ele veio para roubar, matar e destruir. E outra falha que foi dada e já é o fim. Erga a cabeça, se levante e mostra a sua força. Deus é fiel para contigo e para a vida ter ODA. Só os fortes sobrevivem espiritualmente a vida toda. Jesus Cristo é o caminho para viver na B. Pra viver na boa, pra viver na boa. Não vejo nada, mas acredito. Não vejo nada, mas acredito. Você não vê, mas está aqui. Tira a venda dos seus olhos e verá sim. Acredite fielmente no grande Senhor. Louva Ele, clama Ele, tira o diabo. Acabe com a timidez de sua pessoa. Jesus Cristo é vivo e Ele te perdoa. É muito fácil, é só você se arrepender. Vai pra cima, aumente a força, é só você querer. Sentimento de poder entrará em você. Santidade absoluta pra você viver. Já ralei, já sofri, por isso estou aqui. Já ralei várias provas e hoje eu sou feliz. Como está escrito, tenha fé em Deus. Certamente a sua família terá frutos. Deus, uma vida limpa e uma abençoada. Vai estar sempre pronto pra resolver as paradas. Siga os caminhos do nosso Senhor, piedoso, amoroso, com muito amor. Você tem que acreditar no homem que está lá. O Filho de Deus com certeza te livrará. Mal que com certeza pode te pegar. Mal que com certeza pode te atacar. Acredita no que não vê, certamente vai viver. Bem-aventurados os que não viram e crerão. Fala, não se mexe, não escuta, é dura como pedra. Pela fé vai ser uma luta, é a mesma coisa que você adorar um desenho sem fundamento nenhum, perdendo o seu tempo. Ela sempre está perto do seu espelho, parada, sólida, feito cimento. Está amarrado, Senhor, quero o poder real que vem de cima pra livrar do mal. O diabo está envolvido com tudo isto. Quem não acredita ou não desisto, eu não desisto. Te dou um toque pra você se livrar daí. A vida eterna é com Jesus, é melhor assim. Extrema, zona leste, pode acreditar, eu acredito. No Espírito Santo eu não vejo NADA. A família tá formada e eu não vejo nada.